as bênçãos de Deus. Eu sou Miguel, príncipe dos exércitos celestes. Peço vigilância aos trabalhadores da luz, espíritos evoluídos, enviados à carne, para realizarem grandes obras, estão se perdendo. Cristos, enviados de Deus, à carne, estão se perdendo. Estão se deixando levar pela ilusão deste mundo. Estão se deixando levar pela vaidade. Estão deixando o seu temperamento forte dominá-los. Estão deixando o seu ego forte dominá-los de forma errada. O ego deve ser usado a serviço da luz. O ego de espíritos evoluídos deve ser usado a serviço de Deus, não aos seus próprios interesses. Cristos, enviados de Deus, estão se deixando levar pela luxúria, pela ganância. Espíritos evoluídos de Deus encarnados na Terra estão se deixando levar pelo conforto, os confortos deste mundo, os prazeres deste mundo. Estão ficando arrogantes. Estão se perdendo. Venho apelar para que isso seja modificado, porque muitos desses espíritos evoluídos, encarnados hoje com grandes missões, estão abrindo brechas, e essas brechas estão fazendo com que espíritos das trevas, especialistas em mentes e obsessões complexas de difícil resolução, entrem e dominem suas mentes e se façam passar pelos seus mentores. É necessário, estamos numa guerra espiritual muito intensa. É necessário vigilância total. É necessário a comunhão com Deus, de verdade. É necessário adquirir conhecimentos através dos estudos. Os livros estão aí, livros psicografados sérios, que vêm de Deus. É necessário erradicar a imaturidade, a infantilidade, criancice. É necessário erradicar costumes desnecessários, vestimentas desnecessárias, artefatos desnecessários que não levam a nada, fantasias. É necessário erradicar a visão fantasiosa de espiritualidade, a visão romântica de espiritualidade. É necessário adquirir uma atitude adulta, responsável, os pés no chão. É necessário erradicar os pés no chão, fincar os pés no chão. Muitos estão agindo como crianças. Estão no esquecimento da carne e estão perdendo a vigilância. Por isso estou usando este instrumento agora, para falar-lhes. Falar com os enviados da luz. Espíritos evoluídos, sim. Espíritos iluminados, sim. Mas que estão se desviando dos caminhos que foram traçados na espiritualidade antes de reencarnar. Estão se deixando levar pela ilusão, pela matéria. Alguns estão se deixando levar pelos vícios. Precisam despertar já. Estão se perdendo. E planos não podem ser mudados. Planos já foram traçados. Não há tempo para enviarmos outros. Perderemos muito tempo. É necessário que despertem e modifiquem as condutas. Nós sabemos tudo o que está acontecendo. Nós vemos interesses escusos, interesses que beneficiam só mesmo a si mesmos e não o todo, não a humanidade. Vocês vieram para trabalhar para a humanidade, não para os seus próprios interesses. É necessário entrega total, de coração. Não pode haver ganância. Não pode haver sede de poder. Não pode haver vaidade. Muitos estão se sentindo deuses. Estão deixando a vaidade tomar conta dos seus corações. Erradiquem isso agora para que não sofram. Senão, nós não poderemos fazer nada se vocês entrarem em sintonia com as trevas. É a escolha, é livre-arbítrio. Serão tragados pelas trevas. E esses espíritos não são seus amigos. Eles veem vocês como inimigos. Se não houver mudança e desencarnar desta forma, quando se aportarem no plano extrafísico, eles virão buscar vocês, não nós. E eles não receberão vocês como filhos, como irmãos. Eles receberão como inimigos. Irão aprisioná-los. Irão causar-lhes a segunda morte. Irão aplicar-lhes torturas inenarráveis. Causarão um sofrimento muito grande em vós. Porque eles não veem vocês como amigos. Porque vocês são enviados da luz. Unam-se. É necessário controlar o temperamento difícil. Controle o temperamento. Controle os sentimentos negativos, a raiva. Cresça. É necessário adquirir conhecimento para que não padeça. Estudem. Através do conhecimento, vocês se libertam de muitas coisas que não são necessárias. Através do conhecimento, vocês não sofrem, vocês adquirem alegria e felicidade, porque aplicam o conhecimento em si mesmos. Conhecimento necessário não só para guardar na cabeça, é necessário para aplicar em vós, em si mesmos. Conhecimento é para isso. Não é para que seja um depósito, mas sim para que seja aplicado na sua evolução, no seu espírito, para ajudar a evoluir. A elevar o padrão vibratório, a colocar em prática os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Deus, que vêm através dos estudos, eles estão lá. Só basta erradicar a preguiça, mudar a postura e estudar. Porque muitos estão entrando numa ignorância muito grande, porque acham que não tem necessidade de estudar e que vai vir tudo de Deus nas suas cabeças. Não é assim que funciona. Deus capacita os escolhidos e Ele capacita você através dos seus interesses. Você tem que correr atrás para estudar. Ele não vai colocar os conhecimentos na sua cabeça por osmose. Ele vai colocar os conhecimentos na sua frente para você estudar e colocar em prática esses conhecimentos em você e ajudar a colocar esses conhecimentos nos seus irmãos para que eles evoluam também. Então, Sananda pede que está aqui, Sananda está aqui, e Sananda pede que erradique de uma vez por todas a imaturidade e a infantilidade. Chegou a hora de crescer. Muitos estão agindo como crianças, imaturas. Está na hora de crescer, está na hora de mudar muita coisa. E é Miguel quem diz, não é Pedro, não é Yandere Nenai. É Miguel, estou canalizado com ele. Eu, Arcanjo Miguel, digo, junto com Sananda, não é Pedro, nós estamos dizendo para vocês, para mudar. Chegou a hora de crescer. A humanidade não quer ver rituais. A humanidade não quer ver você fantasiado. A humanidade quer ouvir palavra de vida. A humanidade quer sair da ignorância. A humanidade grita por evolução, agoniza por evolução, porque muito atrasados estão e já eram para estar num patamar superior. Estão atrasados. E os enviados estão se deixando levar por besteiras. Cresçam, amadureçam. Estamos usando este aqui agora. Porque este já adquiriu este amadurecimento. Este Cristo é mais antigo. Este Cristo é mais maduro. Este Cristo é mais adulto. Não é o melhor, não existe isso. Todos são iguais. Mas é mais antigo, mais maduro. Por isso está ensinando a voz. Modifique a postura. Muitos não entendem quando diz que uma pessoa é um Cristo. Associam a Jesus. Não é assim que funciona. Jesus é um. Os outros são outros. Existem vários níveis evolutivos em Cristos. Existem Cristos recém-nascidos, que ainda são muito imaturos. Existem outros mais evoluídos e mais antigos. Não quer dizer que é um Cristo que é perfeito. Ainda tem muito o que mudar. Tem muito o que evoluir. Muito o que crescer. Não foram enviados só para ajudar os outros a evoluírem. Foram enviados também para evoluir mais, porque precisam crescer mais. São considerados evoluídos aqui. Aqui não é padrão de evolução. Aqui é um planeta primitivo, de espíritos atrasados. Não é difícil ser evoluído aqui. Mas no universo ainda são pequenos. Muitos Cristos enviados para cá, para a Terra, são iluminados aqui, mas no universo são pequenos. Leander Enanai já disse isso, que no universo ele é pequeno, porque tem visão de universo. Não há espaço para vaidade, não há espaço para ganância. Isso é coisa de espíritos imaturos, atrasados. Não de vocês. Vocês já passaram dessa fase. Não deixe essa matéria engoli-los. Não se deixem levar por esta ilusão. Vocês foram enviados para vencer. Alguns de vocês estão na última chance, porque já falharam em outras missões por causa de imaturidade, criancice e ego. Se falharem de novo, o próprio Sananda os levará para encarnar em planetas primitivos, junto com os seus irmãos aqui deste planeta. Não tem privilégio para vocês, nem para este aqui que eu uso agora. Não há privilégio para ele. Se este aqui retroceder, o próprio Sananda também leva o espírito dele para encarnar num planeta primitivo, para sofrer e aprender na dor. Não há privilégio nem para vocês e nem para esse aqui. Esse aqui e vocês não são melhores do que ninguém. Foi avisado isso para vocês antes de encarnarem, que se falhassem, seriam deportados junto com eles. Portanto, mudem as suas posturas. Estamos tirando os obsessores de perto de vocês, porque vocês abriram brecha para a entrada deles. Estamos tirando esses obsessores de perto de vocês, para que vocês possam pensar por si mesmos e modifique as suas condutas. Isto não é uma brincadeira. Nós estamos falando sério. Não estamos aqui para perder tempo. O tempo urge e é agora. Não há mais tempo para brincadeiras. Mudem agora, antes que seja tarde para os seus espíritos. Que a paz do Divino Mestre, a paz do Criador, sim, a paz do nosso Criador, a fonte criadora, fonte criativa deste universo, ele é o Pai, Mãe, amor puro. Não importa o nome que se dê. Ele é o Pai. Ele não deixará de ser amor por causa de um nome. Cresçam, evoluam e ajudem os outros a evoluir. E despertem, porque estão entrando num sono profundo também. Que a paz da fonte criadora de todas as coisas, que é puro amor, esteja convosco. Eu sou Miguel, Príncipe dos Exércitos, justiça e paz.